Bem-vindo ao Batcast. Colo terrorista. Fala aí, galera. Bem-vindos ao único e o... Eu esqueci outra palavra que eu tinha usado pra tentar definir isso na última tentativa de gravação. Mas bem-vindos ao Batcast por Le Batman. Estou aqui com mais dois amigos. Black Louco. Fala aí, galera. Aqui quem tá falando é Black Louco e eu também tenho um canal no YouTube, que é melhor do que o do Batman. Ah, nope. E o Demolidor. Fala aí, pessoal. Aqui é o Demolidor e eu sou certamente o super-herói mais inútil da Marvel. E essa frase certamente foi ensaiada, já é a segunda vez que nós tentamos fazer isso. Por quê? Porque o assunto do Batcast de hoje é sobre super-heróis desconhecidos e esquecidos pela humanidade. Certo? E já que começamos com o Demolidor, alguém, por favor, abra aí o Batcast falando sobre o Demolidor. Que tal o Demolidor? Falando do Demolidor, porque o Demolidor é muito Demolidor. Ui, que isso? Nossa, o Demolidor tá demolindo tudo, né? Ui. Gente. Não, saca só. Vocês não estão falando isso. Não, olha, pra começar, os quadrinhos do Demolidor começou em abril de 1964. Em inglês é Daredevil, que significa demônio desafiador, entendeu? Veio da Marvel, isso aí. Não, na verdade, mais ou menos, entendeu? Foi criado pelo grande, né, nosso grande ídolo, Stan Lee. Tá bom, mas assim, eu falei que você tinha copiado da Wikipedia, você falou mais ou menos, ele falou Stan Lee. Tava achando que, tipo, o Demolidor foi feito pela Wikipedia. Nossa, cara, não inventa. Não inventa. Tá bom. Bom, a história, né, começa com um Matthew Marduk, né? É Matthew. O nome dele é Matthew. Pode falar direito. Eu não sabia disso. É Matthew Michael Marduk. Que era um aluno, que também era atleta. Provavelmente ele era bulinado, por isso ele virou super-herói. Não, deixa eu continuar. Continue. Ele ficou cego, né? Porque... Mas aí ele você está pulando uma parte importantíssima da história. Calma, você eu não acho tá entendendo. Que ele ficou cego caindo num barril de radioatividade, porque ele estava apanhando num beco. Não, ele estava correndo, certamente isso. Mas olha, deixa eu continuar e cala a boca. Ai. Eu sei quem é esse herói, ele tem um filme, eu não conhecia ele, agora eu tô lembrando. Ele sai correndo que nem um retardado e... isso aí, ele cai, né, no barril lá, o barril cai ele em cima tá dele. Ele é retardado, tipo... Isso aí. E ele ficou cego, né, mas não cego certamente, que ele consegue ver tudo meio que um vulto, assim, tipo, entendeu? Tipo aquela garota do Avatar que sente o mundo pela Terra. Isso aí. Mas aí ele consegue sentir tudo assim e ter um conhecimento igual um morcego. Que consegue assim mesmo. Aí. Engraçado, ele tem poder de burro. O pai dele. Fala. O pai do Matthew, que é o Demolidor. Ele meio que. Né, ele era boxeador. Uhum. E um dia ele ganhou lá de um cara que era super forte, essas paradas. E parece que alguém. Ele tava voltando pra casa com o filho. E parece que alguém matou ele. O pai dele, assim. E tipo o Batman, meu. Matou o pai dele, ele não tinha mãe, eu acho. Mas aí... Aí ele... Ah, ele não tinha mãe. Na verdade, olha, ele foi morto porque disseram que... Pra ele entregar a luta pro cara. Entendeu? Uhum. Aí mataram ele, porque ele não aceitou isso. E parece que ele jura vingança... Sobre o cara que matou o pai dele. Essa é a história. História resumida, mas assim, o Batman não mata. Mas não vamos falar de Batman nesse podcast. Não, porque... não, mas só um segundinho. Ele falou que ele acha que o Demolidor não tinha mãe, é isso? Não é, algum tipo. Então ele saiu da produção assexuada. Tipo, o pai partiu dele. Mitose total. Ah, deve ter sido. É, é produção assexuada. Já percebeu que na maioria dos desenhos ou o moleque só tem pai ou ele só tem mãe? Ou ele tem isso uma, é verdade, mora com tio. Na moral, isso é em qualquer filme. É o tio Ben, né? É o tio Ben, é o famoso tio Ben. É isso aí. Mas vamos continuar a história. É, eu acho que é só isso mesmo. Vamos continuar a história, acabou. Acabou, é. Tipo, vamos continuar. Eu acho que é só isso mesmo, mas vamos continuar. Não precisa da história detalhada do que aconteceu, não. É só falar mal mesmo, porque o pessoal acha graça. Partindo daí do Demolidor. Do Demolidor, temos a Electra. Eu acho que ninguém lembra da Electra. Ela aparece no filme do Demolidor. Lançado em 2003, tadinho, foi competir com Matrix. Matrix foi lançado em 2003 também. Cara, sinceramente. E sabe o que eu tô vendo aqui? Afiliações. Shield. Como assim? E Hydra. Ela é uma mercenária que trabalha pros dois lados. Não, mas isso daí é mas essa daí não é a Viúva Negra? Não. Essa aqui é a Electra. Que, por sinal, o sobrenome dela, podem pesquisar aí no Google, é Natius. Ok. Natius. Electra Natius. Agora vai ser Electra Natius Doritos da Silva. Doritos da Silva, fica aí a dica. Doritos da Silva Santos. Se você quiser dar um nome bonito pro seu filho, você vai chamar ele de João. Você bota assim, João Natius, João Doritos, João Tortilha. Cara, eu não faço a mínima ideia. Da onde a Electra nasce, de onde ela vem, não sei se ela só tem pai, se ela só tem mãe. Brotou. Digamos que ela brotou. É uma semente que apareceu do nada aí. Sim, evoluiu na Electra. É, belo Pokémon é esse. Ela apareceu no filme do Demolidor, e na verdade ela aparece como vilã do Demolidor, mas o Demolidor não. Você, mas sinceramente, é uma pessoa... ela é vilã. Ela é o quê? Ela é vilã, assim, entendeu? Mas o Demolidor... É tipo Mulher Gato. Tipo uma Mulher Gato, mas na verdade... Mulher Gato falsificada. Falsificada, esquecida. A Natius foi a primeira namorada do Demolidor. Oi? Foi isso mesmo. O quê? Eu não ouvi. Ela foi a primeira namorada do Demolidor. Sei lá, eu acho que é porque ninguém quer namorar um cego. Olha o processo, estou vendo... Estou vendo processos, pessoas xingando. Vacilo. Pessoas xingando a gente nos comentários. Ah, você tá vendo, pelo menos o Demolidor não tá. Tudo. Ai, que vacilo. Pode deixar aqui o efeito da batida, eu boto na edição, uma puta merda, cara. Não, ficou legal, a gente tem direito. Eu vou deixar. Respira. Ai. E partindo da Electra. Vocês não sabem pra quem a Electra trabalhou. Eu sei. Pra quem? Quando você me falar, eu vou saber. Aí eu te dou a resposta. Pro Rei do Crime. Não, peraí. Essa não teve graça. Não, era uma pra rir, mas era forçada, tá? Não. Não. Corta essa. Corta essa. Não, é sério, corta. Não, vou deixar agora. Fala. Enfim, sério. Ela trabalhou pra um tal de Rei do Crime. Que apareceu assim, que eu saiba, assim, 70. Só em 70 nos quadrinhos do Homem-Aranha, e depois assim, desapareceu, nunca mais ouvi falar. Do quê? Do... Rei do Crime, o chefão da Electra. Caraca. Interessante. Ele é vilão do Demolidor, do Justiceiro, que eu já não conhecia. Eu achava que o Demolidor era Justiceiro. E do Homem-Aranha. Como todo mundo pensa que o Demolidor, né, é um super-herói que... Né, o único super-herói cego, né? Tem outro super-herói aqui que ninguém conhece, que é o Doutor Meia-Noite. Por favor, se você conhece esse... Ele deve ser albino, por isso que ele é cego de manhã. Não, é sério, cara, se você conhece ele, sei lá, você passa o dia inteiro no computador fazendo nada, vai pegar, vai sair, vai pro cinema com seus amigos, vai na boate, paga pra alguém pra fingir que é seu amigo, porque pelo menos você tem ocupação. Realmente. Tá bom, deixa eu continuar. O nome dele de verdade é Dr. Charles McNider. Ele era um médico que foi chamado pela polícia para salvar uma testemunha de um processo contra o crime organizado, que havia sido baleado por um assassino profissional. Uhum. Enquanto McNider realizava a cirurgia, o assassino que tentou matar ele descobriu que ela tinha sobrevivido e invadiu o hospital jogando uma granada na sala de operação. Uhum. Que matou a testemunha e cegou o McNider. Caraca, então, o cara era de adamantio. É o que eu pensei. Como é que eu... Só os olhos que não. Ele ficou cego depois disso. Aí, depois de um tempão, ele ficou incapaz de ser médico. Aí começou a escrever artigos denunciando o crime da máfia, essas paradas aí. Ele escreveu sendo cego. Ah, dane-se. Puta merda, olha o furo aí da Marvel. Ele é da Marvel ou da DC? Ah, isso daqui é da DC. Puta merda, olha isso. Essa DC. É Braille. Braille, pronto. Braille. É Braille. É Braille. Tem computador que tem Braille. É Braille. Vem cá. Aí com a ajuda de uma enfermeira, Mira Manson, por quem se apaixonou, tá? Número 1, como é que ele vai se apaixonar por ela sendo cego? Ah, não sei, o Demolidor tinha Electra. Tá, mas saca só, o Demolidor conseguia ver direito. Ah, você já percebeu que dos super-heróis que a gente falou, todos são cegos? Isso é verdade, menos Electra. Menos Electra. Mas a Electra não é necessariamente o... Ela não é super-herói, ela é super-herói. É. Não, ela é a vilã, na verdade, né? Então ela é a antagonista da história, então... É. Ela que deixa a parada eletrizante. Olha outro fato sobre o Doutor Meia-Noite. Ele adotou a coruja como seu mascote e criou um par de visores que permitiam enxergar a claridade sinal de bombas blackout que liberava uma densa fumaça. Ah, então ele tinha uma night vision. Night vision natural. O filho ele da tinha... puta era cego e criou um thermal goggles estilo... Como é que é? Splinter Cell? É um Google. É um Google. Tipo isso. Aí ele... Sei lá, como é que ele pôde ter feito isso? Faça a minha ideia. Sei lá, é só isso mesmo do Doutor Meia-Noite. Continuando, né? Foi só isso. É só isso, né? Porque é inútil. Vocês todos conhecem o Homem-Formiga. Claro. Vai ter filme do Homem-Formiga, não sei o quê. Vocês também não sabem, vocês provavelmente sabem ou não que existiram três Homens-Formigas. Sério? Sério. E um deles, olha que história interessante. Um deles virou Homem-Formiga pra salvar a filha de um sequestro. Então é o seguinte, você é um puta super-herói forte, grande. Sua filha foi sequestrada e você vira uma formiga pra ir lá sequestrar ela. Desequestrar ela. Essa palavra existe? Não. Vou pegar no dicionário depois pra saber se isso existe. Aqui, olha, vamos no Google. Sequestrar. Mentira, que vocês estão procurando isso mesmo. Tô pesquisando, cara. É legal. Mas saca só, você vai cortar essa parte, né? Não. Chega de corte. Chega de corte, senão não tem graça. E aí, achou? Não tem. Achou? Não existe a palavra dessequestrar. Tá bom, vamos voltar ao Homem-Formiga. Número 1, o número 2 e o número 3. Não precisa falar assim. Só preciso dizer que... Continua a história do número 1. Mas, cara, o cara, tipo, pra sequestrar a filha, se é que isso existe, que eu ainda não entendi. Eu não sei se isso foi no Homem-Formiga. Não, foi no Homem-Formiga, sim. Por que ele não chama a porra da polícia em vez de virar o Homem-Formiga? Caraca, cara, não sei. Não sei, e ele já foi integrante dos Vingadores. Não, mas isso eu sei, cara. Junto com o gigante, o Golias, que era outro gigante também, e a jaqueta amarela. A jaqueta amarela também tem a Vespa, cara. Você conhece a Vespa? Aliás, me desculpem. O apelido dele era Golias, gigante e jaqueta amarela. Então, lindo, eu tô falando. Lindo. Quer dizer que ele era só pequeno. O Homem-Formiga conseguia ficar grande. Ah, é? Pra início de conversa. Em segundo, existia uma mulher chamada Vespa. Sim, sim, eu tô vendo aqui. Que tinha um lance com ele. É. Que morreu. É, cara, é o que é pior. Eu acho que conseguia ficar grande também. É porque eu não sei onde eu vi isso. Tinha uma tal de Vespa também que mudava o tamanho. Era duplinha. A Vespa pequenininha e a formiga minúscula. Mas a formiga era diferente, que ele era cientista. É a tal da partícula Pym. Tanto é que o nome do primeiro homem-formiga é Harry Pym. É. Aí a partícula foi ele, que nem aquela partícula bóson de Higgs. O nome da partícula foi dado por causa do bóson. Uhum. É isso aí. Agora, tem outro super-herói aqui chamado Rockter. Nunca ouvi falar na minha vida. É, eu também não. Bota umas imagens aí. Deixa eu ver aqui, Rockter. Não. Ah, tá, vamos. Olha aqui, é criado em 1982 por um cara chamado Dave Stevens. A história mostra de um cara chamado Cliff Secor. É igual a um... Não, olha só. Que acha, ele acha. Uma mochila que funciona como jato propulsor. Ele acha. Tipo assim, tá no lixo. Jogaram no lixo um jetpack. Como se passa nos primeiros anos da década de 1940, o maior inimigo de Rockter são os nazistas. Puta merda. E em 1991 ganhou uma versão pra cinema. Eu tô vendo aqui, cara. Puta merda, parece um Power Ranger. É daquele tipo de filme que parece que quando você bate no vilão sai faísca e as pessoas pulam, que nem no Gangnam Style, pra fingir explosão. Nada contra o filme. O HQ deixou você pular. Não, então só. É tipo Power Rangers, só que ruim. Quer dizer, pior. Parece um Homem de Ferro também. Caraca, dá pra ver o filme. Parece um pouco também, que eu percebi. Vai ter outro chamado Capitão Canuck. Esse aí realmente... Lindo. Olha, em inglês é Capitão Canuck. Eu acho que é Capitão Canadense. É, ele tem a folhinha do Canadá na cabeça. Amigo, e uma folhinha do Canadá dourada, mal encaixada entre o C e o K. Você quer um nome de verdade pra ele? Capitão América do Canadá. Capitão América Canadense. É isso aí, olha aqui. Criado em 1975 por Ron Lenchman. É uma espécie de Capitão América canadense que vive em 1993. O ano do Canadá. Até eles falaram que é uma espécie de Capitão América canadense. Óbvio. É o homem. Por que não pode ser o Capitão Canadense? Eu, hein? Olha que absurdo. O ano em que o Canadá domina o mundo. É claro. Mas isso aí é uma história criada em 1975, né? A série sofreu períodos de paralisação até parar em 2004. Até que durou. Durou, mas inútil. Ninguém conhece essa bosta. É. Mas agora, o ano em que o Canadá domina o mundo, cara. Como é que isso pode? Faço a mesma ideia. Se alguém fosse dominar o mundo, eu acho que seria ou a China ou os Estados Unidos, mas... É. Ou, no nosso caso, a Coreia do Norte. Não sei como é que tá o armamento dele lá e tudo mais. Mas voltando aqui pros super-heróis esquecidos, tem uma legião dessa porra chamado Heróis Esquecidos. Aonde? Que, da DC, tinha que ser. Que é formada pelo Homem-Animal. O Nossa, Kate Carson, com o Bill, Danny Dorrance, um tal de Dolphin, Rick Flag, Rip Hunter, Homem Imortal, Cavaleiro Atômico, Capitão Cometa e Adam Strange. Como se já não bastasse, eles têm uma liga pra se opor contra eles chamada Vilões Esquecidos. Ah, por que não? Né? Por que não? Se é pra estragar, que estraga tudo de uma vez. É claro, tem que estragar, não. É um paratão. Olha aqui, eu conheço esse homem animal. Deixa eu ver aqui. Aqui, criado o Vilões... E 60... O homem animal não possuía muita popularidade, sério? Suas aparições eram esporádicas e reduzidas. Algumas parcerias... Ah, puta que pariu! Olha isso, os poderes dele. A força de um tiranossauro rex, a capacidade de voo de um pássaro, capacidade de natação de um peixe, A velocidade de uma formiga. Formiga é rápida. É. Os reflexos de uma mosca. A eloquência de um papagaio. Que é eloquência, cara? Que é um papagaio? Ninguém sabe o que é eloquência. Tá aí, vou pesquisar. Deixa eu ver aqui. Eloquência. Gente. Oi. No final eu quero falar de um super-herói que com certeza vocês lembram. Ah, fica à vontade. Aqui, vamos ver. Eloquência. Enquanto isso, voltando aos poderes do homem animal. Ele também tem a capacidade de escalar de uma aranha. A explosão sonora de um camarão pistola. Peraí, como é que bicho é esse? Assim. O olfato de uma mariposa. Sabia nem que mariposa tinha... Mas tudo bem. Falta e grito de cigarro. Puta merda, olha isso. O cheiro de um gambá. Ai, meu Deus. A capacidade de mudar de cor de um camaleão. Chega. A agilidade de uma serpente. Deixa eu terminar. A eletricidade de uma enguia. Capacidade de recuperar membros perdidos de um verme. O latido de um grande cachorro. A reprodução assexuada de protozoários. Uhul! A durabilidade de uma barata e a beleza de uma borboleta monarca. Monarca? Monarca. Ah, como assim? E voltando em eloquência, eu ainda não carreguei aqui. Eloquência, capacidade de falar e exprimir-se com facilidade. É a habilidade oratória dos RPGs. Sim, é verdade. Saca só, um outro super-herói brasileiro. Cruzes. Porque nossa, não precisava, nossa, né? Não, porque nossa, o Brasil precisa de tudo, né, que existe nesse mundo. Mas, o nome dele é Sudoca. Caralho, tudo na maneira ruim, né? Tipo. Eu tô vendo merda, eu tô vendo merda. Deixa eu ver. Como é que é o nome dele? Judoka. Deixa eu dar uma olhada. Puta merda! Personagem brasileiro começou a ser baseado em uma versão americana. Foi publicado em 1969 e 1973 pela Ebal. Carlos da Silva é treinado por mestre Minamoto após salvar este de um atropelamento, transformando-se assim, no judoca. Caralho, teve um ganhou filme sobre essa porra. Ganhou pra cinema em 1993 com Pedro Aguinaga. O galã. O papel principal. Esse cara era o galã. Aí. E um quadro que eu tô vendo aqui, sabe qual é o nome? Ah, Mistério no Maracanã. Eu vi essa porra. Nossa, pra Deus, quem tá cara. Só ouvindo e não está acompanhando, pesquisando simultaneamente com a gente... Judoka nada mais parece com Lanterna Verde, só que ele tem um losango amarelo no peito. E também tem um kimono. Um kimono parece um pijama. Kimono parece pijama, mas ele... Cara, isso daqui parece um roupão. Ele é brasileiro, então... Desqualifica tudo que vem antes. Eu aposto que vocês não conheciam o Capitão Marvel. Capitão Marvel? Capitão Marvel. Ah, claro que eu conheço. Capitão Marvel? Ah. Conhece? É. Não é aquele cara lá que é o Capitão da Marvel? Só pra você ter ideia, o Capitão Marvel, ele é da DC. Mentira. Sério? Puta merda, eu não tinha visto ainda. Caralho, o Capitão Marvel é da DC. Caiu meu mundo. Cara, como é que isso pode? Direitos autorais. Não, caraca, cara. Olha só. E então você não conhece o Capitão Marvel Jr., conhece? Capitão Marvel Jr. existe? Existe. E da DC certo. Também. Caraca. Tá, tipo, isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido do mundo. Ele tinha um capitão, um irmão chamado Kid Eternidade. Kid Eternidade? Não, Kid. Kid Eternidade? É. Ah, melhorou, sabe? Ficou uma beleza. Porra, tá muito bom, você não tem noção. O poder dele era gritar Shazam. Aí ele ganhava a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a coragem de Aquiles, o poder de Zeus, o vigor de Atlas e a velocidade de Mercúrio. Aí tu pegava a inicial... Ou seja, ele saía gritando pela rua que nem um retardado. Aí tu pegava a inicial de todos esses nomes e dava Shazam, por isso que ele gritava Shazam. Sério? Tá. Claro, tipo, ele tá no meio de uma briga e ele... Shazam! É. Saca só, é alguns um super-herói, na verdade são dois, que vocês possivelmente conheçam, que são aqueles dois gêmeos, um homem e uma mulher, que eles têm um anel, que quando eles tocam, eles falam que querem virar. Caraca, cara, eu lembro disso. Eu lembro disso, você lembra, eu não me lembro o nome. Como é que é o nome disso? Eu não lembro do nome, mas eu lembro desse desenho, cara, eu amava esse desenho. Eu lembro, tinha eu lembro. Tinha até um macaco, cara, era muito bom esse desenho. Você lembra que eles tocavam o anel e se transformavam em qualquer coisa que eles quisessem? Era tipo isso. Caraca, e olha só, aproveitando que estamos falando do super-herói assim que passava aqui no Brasil, vocês óbvio que vão lembrar do Capitão Planeta. Claro. Capitão Planeta relembra maus tempos. Maus tempos. Nunca gostei de Capitão Planeta. Eu não tô lembrando agora, por favor me ajudem. Não lembro do Capitão Planeta? Ele não, parece um... Deixa eu ver se esqueci antes que eu fale merda. Ele tem um cabelo do Wolverine verde. Exatamente. Ele parece que é feito de ferro. Parece ele é aquele... colorido. Isso, eu não tava falando merda. A roupa ele dele é idêntico ao Colossus. Sabe quem é exatamente. Colossus? Colossus. É idêntico. Melhor informação que você conseguir pegar. Qualquer personagem. Você pesquisa o Colossus. Eu não sei se ele é da DC ou da Marvel. Outro problema está da Marvel, porque acho que ele já apareceu no X-Men. É, do X-Men, tô certinho. Da Marvel. Ele é idêntico ao Colossus, só que uma versão de desenho animado. E assim... Caraca, agora eu lembrei do Capitão Planeta. Era muito escroto, puta merda. Eu vou botar aqui de fundo. Ah, meu Deus. Roda aí, Capitão Planeta. Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes. Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Cara, aquele cara ecológico. Exatamente. Aí eles falavam, eles gritavam terra, bota água, fogo, ar. Dele, que eu amo. E chegava uma retardada no final e gritava coração. Aí vinha o Capitão Planeta pra acabar com o lixo e a poluição na Terra. Eu nunca entendi a parte... Do coração. Do coração. Nunca entendi. Sempre quis entender, mas... Ele tem... Os vilões dele se chamam Zarm, que eu não conheço. O Porco Gridley. Doutora Blight. Lutem Plunder. O Argus... Duke Nukem. Duke Nukem. Doutor Duke Nukem. Lebasma. Oi? Bota a música dele. Aí no... Vou botar a abertura, roda a abertura do Capitão Planeta. O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou 5 anéis mágicos para 5 jovens especiais. Kwame, da África, com o poder da Terra. Da América do Norte, Willa, com o poder do fogo. Da União Soviética, Linka, com o poder do vento. Da Ásia, Gui, com o poder da água. E da América do Sul, Mati, com o poder do coração. Os 5 poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. Aqui ainda tem Verminoso Escória, Martreiro, Capitão Poluição. Tinha que ter, puta merda. Tem? É só, cara. Tem que ter o capitão dele. Tem que ter. Ele, até o Superman. É o antagonista dele. Vocês lembram? Ah. Que o Superman tinha um inimigo que era o contrário dele também? Eu não lembro o nome agora, mas era alguma coisa... Todo ele desenho já feito... passou por essa fase, né? Cavaleiros do Zodíaco também teve uma saga que eles lutavam contra as sombras deles. Verdade. Até no Zelda, cara, que você enfrenta o Dark Link. Dark Link também. Mas assim... Qual é o nome desse herói aí do Super-Homem? Eu não lembro agora. Não lembra. Agora, vamos lá. Vamos falar de Watchmen. Watchmen. Vocês sabem que o Watchmen não é um super-herói, né? Porque é uma liga que tá o Rorschach, Night Owl, que sim, é a cuja... Eu pensei, sabe quem era? Eu pensei que era o Capitão Meia-Noite, porque você não viu que ele adotou a coruja? Sim, sim. Como, né? O Dr. Manhattan, Silk Spectre, Ozymandias e Comédia. Não conheço quase nenhum. Vamos lá, vamos começar. Bom, ele é da da DC, que eu não sabia mesmo. Que foi entre 1986 a 1987. Era muito ruim. Eu não gosto até hoje de Watchmen. Porque eu acho meio sem noção essa história. Parece não é legal. Crônica, assim mesmo. Porque fica contando a história de cada um. Eu não gostei mesmo do filme. Eu achei o filme acabado meio... Sabe, tava faltando alguma coisa, como é que o mundo pode acabar, prevejo, sabe? Críticas. Continua. Não, é sério, eu não gosto de Hitman. Opinião dele, galera, deixa ele. Eu também nunca vi, eu não posso falar. Eu não vi ele completo, mas, tipo, dando essa piada na TV, eu já vi o filme. Tá ok, eu acho que o Watchmen é isso, foi lançar uma adaptação pro cinema, que teve... Do Watchmen, foi 6 de março de 2009. É uma história meio maluca, meio sem noção, é um filme completamente sem cortes. Não vale a pena ver. Olha, é opinião minha, sabe? Então ele ganha um selo demolidor de qualidade. Caraca! Que vacilo! Que foi? Olha, o demolidor ficou em silêncio. Ele tá chorando ali no canto. Hã? Hã? Não, peraí, vocês não entenderam do jeito que eu entendi. Como assim? Eu não tô entendendo. Eu também não. Ótimo, ótimo. Mudando de assunto. Vem cá. Só pra saber. Se estamos falando de Watchmen e adaptações de heróis pra cinema, é que é essa conta? Mas vocês sabem, né, que é uma adaptação pro cinema, que existe os quadrinhos. Existe quadrinho do Kick-Ass? Existe os quadrinhos. Eu pensava que era um filme, e vamos criar um super-herói pras pessoas rirem dele e falar assim, vai ser o tal. Eu também pensava que era um filme assim, zoado. Isso, porque eles adaptaram pra comédia, porque o Kick-Ass, na realidade, é uma história em quadrinhos normal. Ele sofre pra caraca, ele apanha, ele faz tudo. Mas o Kick-Ass, ele na verdade sim, ele foi... Bulinado. Tinha que ser. Na verdade, na história do filme, todo mundo acha que ele foi bulinado. Porque vocês sabem que ele tava tentando dar uma de super-herói a primeira vez. Que ele era da DC. Ele é da DC? Não, mas tem que ser, não é possível. O nome dele é Dave Lizelswick. Não, peraí, Lizelski, sei lá. Ele é um garoto, ele é nerd na escola, ele só tem 2 amigos, ainda com os paramédicos. Ele tava lá no paramédico, ele pediu pra tirar aquela roupa, porque ele não queria que o pai dele viesse ele daquele jeito. Com aquela roupa, principalmente, entendeu? Aí tirou, aí falou que não ia contar pro pai dele, que, né, encontraram ele pelado, o médico falou. Aí... Todo mundo ficou sabendo que encontraram ele pelado. Aí começaram a dizer que os ladrões... Eu lembro dessa parte. Disseram que eles estruparam ele. Todo mundo começou a cair. E depois a namorada dele... Caraca, o cara era nerd, tinha 2 amigos, e da onde ele arrumou a namorada? O nome dela é Cat. Ela é uma estudante também da sala do Dave... E que ela tem... Eu acho que ela... Ela tem uma queda por ele, assim, mesmo. No começo, ela achou que o Dave era gay por causa daqueles boatos, né? E começou a se relacionar com ele como um amigo gay, sabe? Aquele melhor amigo gay. Depois, lançou um vídeo na internet que um cara filmou dele batendo nos caras que estavam perseguindo um outro cara, né? Vocês já viram isso? Já. Talvez. Aí isso virou polêmica. Aí ele conheceu dois outros super-heróis, que é o Big Dad. Yes, Little Sisters. E a Hit Girl. Não, a Hit Girl. Uhum. O que você tá falando? De BioShock. Tá, e aí eles conheceram, começaram a trabalhar junto, né? Aí eu paro por aqui, mas ainda tem muita coisa ainda. Quem não viu o filme vai ver, porque é muito bom. Ok. Aí vai lançar o 2 agora, e vocês assistam primeiro. É, o primeiro, né? Obviamente. Mas e aí, outro super-herói? Mas, não, acho que a gente vai ficando por aqui mesmo. Pro primeiro Batcast, assim, 40 minutos até que razoável, até bom. E assim, só pra dizer que a gente não esqueceu, deixou outros de lado. É, ficam minhas sinceras homenagens ao Homem Libélula. Aquele super-herói escroto que quem fez no cinema foi aquele Drake, do Drake Josh. Que na verdade é escroto só porque é engraçado, mas é muito engraçado, não é escroto. Não é, ele não é um super-herói, é muito engraçado esse filme. É o Punho de Ferro. É, muito. Punho de Ferro. A Vespa, que nós já falamos. O Homem-Formiga, já falamos. A Vespa. Tô Feiticeiro Escarlate. Mercúrio, a Visão, a Mulher Hulk, Miss Marvel, Cavaleiro Negro, Tigresa, Hércules e outros integrantes dos Vingadores. Não, Hércules... Que, por sinal, tiveram mais de 80 super-heróis que passaram pelos Vingadores. Então, nossas sinceras homenagens a esses super-heróis que hoje desconhecidos pela humanidade vagam aí com quadrinhos e quadrinhos pela internet. Sincero adeus. É. Sincero adeus. Você também esqueceu de citar aí o Punho de Ferro. Não conheço. Exatamente.